todas as suas roupas, do mesmo jeito, com a mesma intenção. Fotografias espalhadas por todo o espelho retratam dias que eu não esqueci. O vento passa quando abro a porta e traz de volta folhas pelo chão. Sem perceber, mostra a direção da ventania. Caderno, o que tocou está tudo guardado pra não sumirem suas impressões. No travesseiro fica o cheiro da saudade imensa, e a vontade é de ter você aqui. O vento passa quando abro a porta e traz de volta folhas pelo chão. Sem perceber, mostra a direção da ventania. Da ventania.